E a galera vem chegando, vem batida, Super Beats começando! Vamos lá! Parceiro Lono dos Caramelos, esse é Seguimon, tá aqui presente com a gente. Bora pra lá, pra cima, meu irmão. Hoje tá na promoção aí na banca, aí do Lono dos Caramelos, viu, gente? Já já tem o bingão pra galera ser. Hoje vai ser muita pração, meu irmão. Tá vendo que o placa só vai de manhã. Eu não vou demorar, não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. E o quê? Já faz um tempo eu me meti no meio. Como assim, teu mãe? Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. Aí, DJ Rony, pressão! Minha resposta... Pra cima! Vamos dançar pra ficar bonito. Já já tem o migão. Rony pra cima, detonando pra você, senhor. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Me sound. Ninguém me respeita. Saúde. Amante não vai ser fiel. Amante não usaria se ver. Vamos chegar, vamos curtir, vamos dançar. Um abração hoje por aqui, na Super Beach, nossa domingueira. Daqui a pouquinho tem o bingão pra galera. Você não pode perder R$2.000, garoto. Pois sei que não dá, você vai me odiar. Mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Aqui. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade. Olha a equipe, os galácticos, tá todo mundo por aqui com a gente. Desde cedo, curtindo, tomando todas e mais algumas. Equipe, os galácticos. O que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Mais uma, senhor. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Isso aí é bacana, dá uma valor. Nem a metade do que eu sinto aqui. Como é mesmo? Tentar somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que... Pode chegar, pode invadir, família, assim, ó. E aí? Cobra vida louca. Cê tá duvidando de quê? Um abraço aqui do Rony, pressão pra você, meu irmão. Tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Eita. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. E sound. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Família Vida Louca e também os galácticos, tá todo mundo junto, misturado, aqui curtindo todas e mais algumas. Pra cima, garoto! Vamos lá, vamos beber, vamos dançar, vamos curtir, meu irmão! 07 e Sound. Tenta somar, se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Como é que é? Será que agora dá? E agora? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa, é pra você dançar e curtir de montão a Super Bis. Que eu faça chover pra poder contar. Olha pra cima, tocando as melhores, as principais pra você dançar agarradinho. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um tio. Romeu. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Perdi a senha do Wi-Fi pro seu João. E agora? Até que inteiro eu consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Solamânia. Essa foto que eu olho é uma dose que eu tomo. E eu dou um gole e choro. Eu dou um gole e choro. Minha vida parou, fica até andou. E aí eu vou beber do seu João enriquecendo. Do caramba que eu tô, o coração não entendeu que acabou. Ai que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer. Bora, Mandalei! Que saudade do caramba que eu tô. Só mano, meu irmão. O coração não entendeu que acabou. Ai que saudade do caramba que eu tô. Quarta-feira tem um novinho, viu? Esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor. Salamano, um abraço de tudo mais melhores pra você dançar e curtir. Festival da Mandioca, é assim, meu irmão, vai. Perdi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até que inteiro eu consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho é uma dose. Rony. Rony. Rony. Minha vida parou, fica delando. E aí eu vou beber do seu João enriquecendo. Já já tem o bigão pra você, garoto! Caramba, que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor. Ai que saudade do caramba que eu tô. E o quê? O coração não entendeu que acabou. Ai que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse wi-fi, senão eu mais uma que é sucesso, você vem curtindo 07. Aqui na Super Bis. Onde o Brasil detona a sofrência pra você dançar assim, ó. Meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só... sofrência. Dá-lhe bis, dá-lhe bis. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho pro espelho e não consigo mais me ver. E só a vida não tem graça. Só parece que nada se encaixa só. É de parceiro Maresia, o mais novo mascote aí da equipe Os Galácticos. Aqui em Brasília com a gente, abraço maninho. Pra cima, pra cima. Pra cima, garoto. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Meu amigo João Paulo, eu volto. Já tá por aqui, já tá na retaguarda. Um abraço, maninho. Ele tá só na manhã curtindo a Super Bis. Vamos lá, garoto! Zero, zero, sete. DJ Rony. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho pro espelho e não consigo mais me ver. Sequência bem clara aí pro meu parceiro Edu, aí do Fox do Amor, ele que sempre vai divulgando o CD da Super Bicho com Rony Pressão e Sabe o Show, é o parceiro Caporró do Gomal Criado, essa galera que sempre vai divulgando os CDs aí da Super Bicho. Um abraço pra essa galera, segue bom, que eu considero de coração. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa procurar alívio passageiro, beijar umas quatro. Equipe Saldo Positivo, dá maior valor nessa galera. A equipe de produção da Super Bis, pode crer. Aqui com a gente. Não teve jeito. Aí, aí lembrou de mim, não teve jeito. Eu passando placa, só vai de manhã. Esse cara sofria muito na Marisa Alimentos, meu irmão. Entrou numa gelada. Ele tá aqui com a gente, braço mano, pra você, garoto. O jeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Sequência da sofrência. Lá vem mais uma, senhor. Ela te amou como nunca amou ninguém. Isso aí é bacana, meu irmão. Mas vê se aprende. Aí, Galácticos. E agora você não passa. Há uma aí agora pra você dançar agarradinha, hein? Ela era fiel, fazia o seu papel. Equipe Os Galácticos do Areal. Tava fazendo hora com aquele coração. É, meu irmão, mas ela. Só que ela se cansou. Ligou pra mais de 4 ou 5 amigas. Mudou status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, o que agora eu tô dizendo. Se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. Meu amigo Lourdo dos Caramelos. Um abraço aqui do Rony pra cima, pra você, Boninho. Hoje tá uma promoção por lá. Aproveita. Uhul! É mais sofrência. Tá beijando outras bocas. Se pesou na consciência. Fazia o seu papel, perdoava suas mentiras, suas. Meu parceiro Romário, já tá pra lá de Bagdá, né, Romário? Aguenta o pepino aí, viu, Romário? Tava fazendo hora com aquele coração. Mas só que ela. Só que ela se cansou. Ligou pra mais de 4 ou 5 amigas. Mudou status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, que agora eu tô dizendo. Se ela não bebe. B-Sound. Nova Super Bis Flex. B-Sound. Dali Bis. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. E agora? Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arruma. Só na sofrência, pra quem dá valor. Fora, você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Só quem gosta de sofrência, canta essa daqui, vai! Meu mal é falso, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora. Fala bem que eu não esqueço, meu. Dá valor, mata minha sede de fazer amor. Meu mal é falso, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. essa sequência que vai arrebentar aí no Fox do Amor. Meu parceiro Edu. E também, claro, meu parceiro Capo Rodo, Gomo Criado. Sempre, sempre divulgando os CDs da Bissau de Rony Pressão. E sabe o show. Em São João da Ponta, só da Bis. Só da Bis, meu irmão. Bis, meu irmão. Sofrência, garoto! Ela não reclama quando chega tarde. Me abraça e diz que tá morrendo de saudade. Que tava me esperando e arrumou a cama. Nova Super Bis Flá. Diferente, mas ela. Bis Sound. Morre de ciúme, mas guarda pra ela. Tá sempre sorridente, ela tá sempre bela. Sabe exatamente tudo que eu gosto. Não tem meu telefone, mas sabe que eu volto. Ela sabe o poder que ela tem nas mãos. Bagunça minha mente, vira confusão. Com ela faço amor até no chão. Que ela é, Louro? Fala pra mim. Amante fiel. É, né? Esse nosso compromisso não depende de um anel. Vai me dando desespero quando é hora de ir embora. Eu troco minha vida por um pouco de... Vamos lá, chegando que já tem o um bigão pra galera. Aí, R$12.000 pra você curtir de botar a Super Bis. Depende de um anel. Somos presos nesse nosso relacionamento aberto. Nem precisa me chamar. Aí, parceiro Wallace, tá aqui presente com a gente. Um abraço, Wallace, pra você e toda a sua família. Tá aqui também. O quê? De querer forçar a barra. Foi você que abraçou outra madrugada. Toma sofrência, vai. Então não venha me jogar na cara. Sua insônia não é mais problema meu. Nosso amor. É o parceiro DJ Renato aí do Incrível Drone. Ele é parceiro Ari Santos, proprietário do Incrível Drone, tá por aqui também. Prazer em conhecer toda essa galera maravilhosa lá de Santo Antônio do Tauá. Agora dia 4 de novembro, Rony Pressão fazendo uma grande participação por lá, viu gente? Conta pra lá, fazendo muita onda, vou te contar. Se eu te amo, não valia um sentimento. Se você só queria só um love de momento, escolheu errado. Seu coração merece outra noite acordado. Já. Fique por aí, amando por um, querendo por dois, sofrendo por três. Você não tem coração, não vai me ver outra vez. Então. Fique por aí, amando por um, querendo por dois, sofrendo por três. Próxima sexta-feira tem aniversário do meu considerado DJ Sabe o Show em São Caetano de Olivelas. Sexta-feira, showzão do Pop Sun Wagner da Amazônia. Vai chegar por lá e arrebentar, com certeza. Você não tem coração. Agora o Vermelho Prime pra detonar pra galera também, claro. E no sábado, dia 4 de novembro, Rony Pressão aí no Incrível Drone. Esse é sucesso total também, meu irmão. Foi você que abraçou outra madrugada. Então não venha me jogar na cara. Sua insônia não é mais problema meu. Nosso amor nem nasceu e já morreu. Tente se explicar. Se eu te amo, saio fácil da sua boca. Do jeito que foi fácil, você tira sua roupa pra outra pessoa. Você se queimou por um motivo à toa. Se eu te amo, não valia um sentimento. Se você só queria só um love de momento, escolheu errado. Seu coração merece outra noite. Fique por aí, amando por um, querendo por dois, sofrendo por três. Você não tem coração. Como é que é? Não vai me ver. Olha a minha equipe, meus galácticos, detonando. Tá todo mundo tomando todo. todas. E mais alguma aqui na Super Bis. Olha pra cima, vai dentro do mundo, garotinho. Super Bis Saúde. Bota pra cima. Saudade de tudo, mas só que não dá mais. Começando, mãe! Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que... Os irmãos cachorro! De... Eita, meu irmão, tá todo mundo aqui com a gente, curtindo a Super Bis. Pense que esquece, encontro a sua Vamos foto. Lá! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Começando, pra você assim, ó. Toda noite sozinha, meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. Por você sofrado, por você sofrado, por você sofrado, por você sofrado, por você sofrado. DJ Rony, vamos nessa! Balança, sacode, estremece a galera! Manda ver! E bora detonando a melhor sequência que todo mundo gosta! Lá vem a primeira das marcantes! Vamos começar a machucar os corações. Um, dois, três, pra cima! Alô, povão! Ele chega pra entrar em ação. Lhes apresento agora o DJ que é show. Chorar não vai trazer você. Aí, parceiro Sheila Léo, aí da Bis mal criada, aí Vigia, o cara que sempre vai curtindo o CD da Bisaldi. Um abraço aqui do Rony, abração pra você, garoto. E DJ Sabe o show, Murinho. Vai! Chegando, vem superlotando hoje a quadra do Festival da Mandioca. Já já tem o bingão pra galera, você pode chegar juntinho. Tem muita coisa boa pra você curtir de montão. Rony Venenoso tá aqui com a gente. Vamos lá, garoto! Lembro de você quando sinto o seu cheiro. Uma vontade tão... Atenção, João Paulo, dá um chega aqui. Com toda a equipe dos Galácticos. Atenção, João Paulo, rapidinho, maninho. Vamos lá! Até parece mentira, mas ainda te amo. DJ Rony Pressão! DJ Rony Pressão! Toda noite, pelo nosso Equipe Os Galácticos do Areão! Eu te peço uma chance pra dizer que eu te quero, te venero, meu amor. Mais uma! DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Muito prazer, eu sou Rony Pressão. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Eu sou bem sapadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Vou pra fonte, espero louca. Vai, mas só se for agora. Vai que a gente pode relaxar. Bora detonando o celular, mana, pra você chegar juntinho. É a Super Bis da Domingueira. Aqui do Festival da Mandioca, sucesso total. Super Bis, manda pra São, sabe o show. E agora? Sucesso! Miss Sound Flash, Super Miss Sound. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. Como é que é? A gente também na barraca aí do festival, temos aí o bolo podre, também temos o pudim, o tacacá, a maniçoba, a torta salgada, frango do tucupi e a farinha de tapioca, o beiju e também a goma. E olha, entrou agora o churrasco pra galera, viu gente? Só chegar lá e conferir, muita coisa boa, alegria. A maior referência em Melody. João Paulo dos Galácticos, se puxa, meu irmão. Cadê tu, sacana? Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Quero estar contigo e não pensar mais em nada. E a Super Bis está detonando. Sucesso total pra tudo, galera. Hoje no 14º festival aí da Mandioca, é sucesso. Olha essa galera. Daqui a pouquinho tem o primeiro prêmio do bingo. Então você que ainda não adquiriu tua cartela, chega junto aí na portaria. Tá bom, gente? Lembrando que aí a sua cartela vale a tua entrada, tá bom? Olha, daqui a pouquinho tem o primeiro prêmio de R$250. Segundo prêmio, R$250. Terceiro prêmio, R$500. E o quarto prêmio, R$1.000 aí pra você sair daqui totalmente estribado. Hoje tem um show também da Super Bis. A gente tá só começando o embalo pra galera. Você que tá na estrela, chega junto, vem pra cá. Vem super lotar essa quadra aqui hoje. O negócio tá bonito, a galera vem chegando. Meus galácticos já estão por aqui com a gente. Tá todo mundo aqui com a gente. Vamos lá, dedurando, muito som pra você curtir assim, ó. Nova Super Bis Flex. Bis Sound. Bis Sound. Pra cima, garoto! Toda essa história que você fala, eu já senti tanto por você. Mas já é tarde. O tempo fez eu me recuperar de tudo que passei. Bora lá, minha Super Bis! Já passou. Salamônia! E o jogo virou. Só frio de que sofri por ti. Hoje também, claro, tem a participação do meu parceiro, DJ Relato aí, do incrível Drone. Carinha sangue bom, com certeza. Tudo que eu tinha no coração era um grande amor, não se apaixonar. Silvinha Electra, Silvinha Electra, a batida incomparável. Super Beast, vai detonando, bora placa pra cima, garoto. É acho marcante que todo mundo gosta, todo mundo dá valor. Mais uma! Mais uma! B-Sound. B-Sound. Dali Bis. Rony Pressão. É importância. Verde. Como que é? Onde o super tá tocando, a galera diz o quê? Vamos pra lá beber. O bicho tá pegando, a noite é festa, cê tá esperando o quê? Vamos pra lá beber. O que tem? Som, batala, som, cerveja bem gelada. Vem fazer o S, eu quero voar com águia. Eita, pancadão. Aumenta o som aí que Super Pop tá tocando pra você. Pode tocar. Que de cara esse Juninho. Pode tocar. E a noite essa festa. Pode tocar. Arrasta o pulmão. Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Pode tocar. Que de cara esse Juninho. Pode tocar. E a noite essa festa. Pode tocar. Arrasta o pulmão. Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Mais marcantes. Toma mais uma, que é sucesso e todo mundo dá valor. Pra cima! Galera, vem chegando, vem curtindo a Super Beast. Hoje aqui no Areal, 14º Festival da Mandioca, a gente vai detonando pra você. Vamos lá! Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Vem saber se eu me lembro. Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Então não diga. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Se estou... A parceira do aí do Fox do Amor. Você sempre vai divulgando os CDs do Rony Pressão. Agora arrebentando aqui na Super Bis. Vamos lá, meu parceiro Caporra do Gomão Criado. Essa galera sempre, sempre parceiras do Rony Pressão. E agora Super Bis, meu irmão. Aquele CDzão de marcante, mais uma sem chegando, Maninho! Super Bisaúde! Alô, povão! Ele chega pra entrar em ação! Lhes apresento agora o DJ Cashow! Alô, DJ Rony Pressão! Eu acordei pensando te falar, alguma coisa que faça lembrar. Vivemos por amar, as noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração. Até sumigo, não vá te esquecer. Mas puro e verdadeiro, vá te esquecer. Você não sabe. E placa, te desgruda da grade aí, placa. Não tem mais volta. Por um alguém. Te levanta e vai beber, meu irmão. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me deu. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas com palavras. Show da Super Vista está começando! Eu Sound. Super B Sound. Super B Sound Flex. Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar me convencer que eu era complicada demais. Tinha medo de depois sofrer. Que a outra era só pra distrair. Era só pra me esquecer. Próxima sexta-feira, aniversário do DJ Sábio Show. Em São Caetano, Pop Som, o Águia da Amazônia arrebentando pra lá. Em sábado, é o Unibração detronando aí. O incrível drone, Santo Antônio do Tauá. No domingo, Carreta Jaguar e São João da Ponta. Aí na primeira festa do Mensalão Esporte Clube. Já 20 times convidados. Já totalmente confirmado pro domingo. Essa também vai ser show lá em São João da Ponta, garoto. Final de semana que vem tá completinho pra galera, viu? É porque já te esqueceu. Também tá chegando o Círio de Maracanã. Dia 18 e 19 de novembro. E no domingo tem Pop Som Águia da Amazônia. E Polivox 3D na sede do Ipiranga. Unipressão vai estar de frente com essa galera do Sangue Bom aí do Pop Som. Eu Marcelo Gordinho, DJ Jaderson, companheiro do Unipressão, sempre. Vamos jogar junto pra galera de Maracanã. Olha o que vai ser pressão total, meu irmão. Ele não para de ligar. Quer tentar me convencer que eu era complicada demais. Tinha medo de depois sofrer. Que a outra era só pra distrair. Era só pra me esquecer. Cobra é muita onda. Fico na esperança que um dia você volte. O bingão pra galera, você é nosso convidado. Todo especial pra chegar e curtir de um montão. Vamos lá, minha super. O meu coração sofre de amor. B-Sound Flex. Se eu penso em você, B-Sound. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Segura, meu parceiro Placa. Sou grande amor da sua vida. Mano, vamos lá! Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Banda AR-15. Disparando sucesso. Morada é tudo do Bora, morada é tudo do as bacantes pra quem dá valor. Lá vem mais uma! Rony Pressão, fazendo você vibrar no... Você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Ei, passando um coquinho, você o Tuca da... da família, os malfalados, já estou de volta. Hoje, a galera Hidro Norte de Belém, lá no 40 Horas. Aqui em parceria com toda essa galera aí. Um abraço aqui do Unibração pra vocês. Tá todo mundo aqui com vocês. Equipe Os Galácticos. É tão difícil controlar. Eu tô sentindo falta da galera aí. Cadê a pessoa daí, meu? Venha me fazer feliz. Tenho muito amor. Ah, todo mundo porra já, velho. Banda AR15. Disparando sucesso. Tá passando o João Paulo e o Rui dos Galácticos. Bota pra cima, mais um, mais um. Cena de marcante hoje pra galera aqui do Areal. O Festival da Mandioca é sucesso total. Sempre, sempre. O Rony pra cima retornando daquelas que marcam. Na cabeça da galera, assim, ó. Perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. B-Sound Flex. Eu te amo. B-Sound. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa, me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu... Aí você que estiver na estela, pode tirar juntinho, viu, gente? Mentir, daqui a pouquinho o bigão de R$2.000 aí pra galera. Cumpre a tua carteira que tá valendo a tua entrada. Hoje pra curtir o Festival da Mandioca. A tradição aqui na Vila do Areal. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você... Passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa. É sucesso hoje na Super Bis. Galera, vem seguindo de montão pra curtir a Super. Super Bis, saúde. Dali Bis, saúde. João Mantena. Dali Bis. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua amor. Volte pra mim, não lava nada, esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Parceiro Louro, Louro dos Caramelos, um abraço, Boninho. Aí pra você, tá Salomão por ali também. Sabendo que hoje tem promoção pra aí, né? Vai chegar então e conferir. Vamos lá. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais. Pronto, tá chegando aí. Galera dos Galácticos, pouco a pouco vai entupindo por aqui, meu irmão. Equipe Os Galácticos. Juntos vivemos esse grande amor. Alô, povão. Alô, povão. Alô, alô, povão. Alô, povão. Ele chega pra entrar em ação. Lhes apresento agora o DJ que é show. É sensação. É contagiante. É DJ Rony Pressão. Arrebenta, meu DJ. É tomando sua mãe aqui na Super. Super Bisaldi. externa, aí chegando, cai superlotando, já já tem o bingão. Gente, o primeiro prêmio vai ser R$250. Segundo prêmio também 250, terceiro prêmio 500 e o quarto prêmio mil reais aí pra você curtir de montar uma Super Miss. Vamos lá aqui já já, é meu parceiro DJ Sabe o Show detonando pra você curtir, assim ó. Aí DJ Rony, pressão! Cima, garoto! Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência da batida do papai. E teve tudo quando solta o bate. Toca a cordeira, sacode o medo. Tem que rasgar. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Olha, Vanderlei, quarta-feira tem um novinho. Mas deixa eu brincar aqui na sua bebê. O DJ também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, jogando. Meu parceiro cobra. Sacode o médio, eu quero ouvir. Quero ouvir. Manda a placa do vidro. É a equipe Vida Louca, lá de Vista Alegre. Aqui com a gente, tá, Salomão? Vamos lá! Galera, vai chegando, vai curtindo a Super Bis. Parceiro João Paulo, chama toda a galera aí dos Galácticos, galera dos Galácticos que ainda tá aí na externa, chega junto, viu gente? Vamos lá, chegando que tem muita gelada hoje pra tomar ainda por aqui, meu irmão. Pode vir. Parceiro Eulo do Poder e toda a equipe de produção aqui da Super Beast. Um abraço aqui do Rony Pressão pra essa galera. Só na manhã. Juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Ali meu parceiro Mico também tá por ali. Ele e toda a equipe, os galascos. Meu parceiro Placa. Só vai de manhã, é Placa. Bota fé, bota fé. São João Paulo! Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, B-Sound. DJ Rony Pressão. DJ Rony Pressão. Todo carro, o seu carro tá lá e o meu tá lá faz tempo também. Meu parceiro Gabi. Agora sim, né, Gabi? Não dá nem prédio, não. Vamos junto! Jairzinho! Aí, DJ Rony, pressão! DJ Rony! Aonde foi parar o seu juízo. Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos. E o que era pra ser escondido já não é mais. É não! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar. Meu amigo Andrei, também o nosso parceiro Marica, comandando o dia 10 de dezembro, o festival aí do Carvão. Dia 10 de dezembro, o som do pancadão você não pode perder. Essa vai ser show também. É nosso convidado todo especial, viu, gente? Vamos lá! Pressão. Todo mundo diz o que os olhos não veem. Não tá tranquilo, tá de boa. O coração não sente. E aí, pra cá? Então me diz por que eu tô aqui. Manda no vídeo. Bebendo e chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando, pensando na gente. Eita, que a galera vem chegando. Se aí da onde a gente fez amor. Só não manda pra curtir a Super Beach. Olha pra São Sabe Show. De pés e mãos atadas, tô. Foi embora. E agora? Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar. Bebê. Talvez o placa vá amanhã. Não, placa, senão eu tô perto do emprego. Saudade que dá. Vem me cuidar. E agora? E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando teu nome. Ainda tô aqui. Volta logo pra mim. Volta logo. Volta logo pra mim. Solomon, olha o braço da turma. É solo forró. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando. Meus amores antigos continuam me olhando. Ainda bem que ainda me ama com o celular tocando. Ainda bem que era um sonho, né? Sonhei que tava me casando e acordando de desespero. Vindo de casa, levou essa perto pra te saber. Só pede pra de solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei. Vira de casa da boa, só pede pra de solteiro. A vira de casa da boa, só pede pra de solteiro. Eita, mano! Alô, povão! Rony Pressão. Rony. DJ Rony. Rony Pressão. DJ Rony Pressão. E tem alguém com pressa união aqui presente. Pra sempre. Eu olhei pra trás e meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, vai com a safada, vida boa. Saia que tava me casando e acordei de desespero. Vira de casa, levou a sapete pra te solteiro. Jonas Lira tinha corrido barraca. Saia que tava. Olha o sobrão do Macapá. Vamos lá, Gaston Bebis! Hoje detonando muito som pra você, garoto! E o Rony Pressão também sacudido! Alô, povão! Ele chega pra entrar em ação! Lhes apresento agora o DJ que é show! É sensação! É contagiante! É DJ Rony Pressão! Arrebenta, meu DJ! Uba! Uba! Yuri Martins! Só pra mulherada solteira hoje, meu irmão. Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Passando o suco da vida. Aqui com a citação, mano, abraço, mano, e pra vocês, eu ei. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Senta, amigos galácticos pra cima. Tô tapinha na potranca, com bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Meu parceiro Rui tá de volta, totalmente reformado, meu irmão. Malandra, ela vai se apaixonar. Senta. O libração tá aquecendo tudo. Eu quero ver o pagadão agora. Você gravou o que ela disse aí? Vamos lá. É, que é o pagadão. A música de malandro, não. Rola. Olha o funk, olha o funk, olha o funk. Eu quero o pagadão. O show da Super, o show da Super, Super Bista é tua, vai! Pesca raba, meu balancê, balancê do bundão, sobe danada, bota a tchutchuca jogando no chão. Pesca raba, meu balancê, balancê do bundão, sobe danada, bota a tchutchuca jogando no chão. É os meninos lá do Perigosamente, né? Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir, que eu vou sarrando de leve no sapato. Como é que é? Deixa tua raba descer, deixa tua raba subir. É, igual João Paulo, não sabia que tu tinha o dom. No sapato. Que é no sapato que eu vou te sarrando. Olha, João Paulo, vira pra galera. Vira pra galera. Esse é o nome duro. Amanhã tá chegando uma carreta de azeite pra passar na tua cintura. Quebradinha. Eu quero o pagadão. Super Bisaldi. Na hora que me escutar. Vai ver que isso não é drama. Tá começando o show da Super. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Como é que é, garoto? Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Rony Pressão. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso. A mulherada chegar solteira. Hoje curti a Super Bis. Bota pra cima, vai! Então sarra, então sarra. A bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O popozão. Tá passando coquinha da família dos malfalados. Já tá de volta, vem aqui com a gente. Então sarra, a bunda no chão. Bunda no chão. Então sarra, o popozão. O popozão. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Vamos passar o Joãozinho daqui mesmo, falando, chamaram. Valeu, Maria. Olha o funk, olha o funk, olha o funk, vai. Sinto o rabetão. Boto tá tão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tal, tal, tal, no chão cai rabetão, tal, tal, tal, tal, no chão cai rabetão, tal, tal, tal, tal, tal, no chão. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tal, tal, tal, tal, no chão cai rabetão, tal, tal. Como é que é? Tá começando o show da Super, da Super, da Super Bis. Vamos lá, detonando, vai! Tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, mano. Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, eu tô ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado. Vem chegando de mozinho aqui no show da Super Bis. Hoje tem Salve o Show ainda pra detonar um show completinho pra galera. Enquanto isso, Rony Pressão vai detonando, seu namora aquecendo tudão. Aí DJ Rony Pressão, vamos lá, pra cima. Chá comigo, garoto. A morena tá aqui, tá? E a pretinha tá aqui, tá? Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando o chão, encostando o chão, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Bora placa, bora placa, bora placa. Confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que. Quicando mais! Vai quicando. Tentando, quicando, tentando. O Festival do Carvão, dia 10 de dezembro, tá chegando. Eu passo de André e o Marica e o craque, velho. Tá todo mundo aqui com a gente. Vai quicando, vai quicando, vai quicando. Jogando a bunda pro ar, quicando, quicando, vai, quicando, quicando. Timocinho, Timocinho, Timocinho. Mais uma pro repertório mais chorado do Brasil. Só pra quem sabe o gingado, vai! Vai! No baile de favela, essa tá dando problema. No baile de favela, essa tá dando problema. Daí que tá mandando pras meninas violentas. Ao daí que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta. Então senta e arrebenta. Então senta. Então senta, então senta. Olha, tudo certo, tá por aqui com a gente pra Rui. Então senta, e aí? Tava considerado também. Então senta. Um abraço bonito pra você. Senta, moreninha, senta. Ela senta e arrebenta. A lourinha senta. Tem que entrar no clima, senta, velho. E arrebenta, moreninha, senta. Ela senta e arrebenta. A lourinha senta. Ela senta e arrebenta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta e arrebenta. Vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta. Vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta. Vai senta, vai senta. Olha quem me dá cartinha, Pneu Light. Aí São Luís, também tava aqui pra vocês, com vocês. Bora de botão, tá todo mundo junto e misturado. É o Playboy. E no baile de favela essa... Olha a equipe do Galáctico, já no décimo pacote favela. Tomando todas e mais alguma. Mandando pras meninas violentas. Ao daí que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta, então senta. E arrebenta, então senta, então senta, então senta. E arrebenta, então senta. Senta, senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Moreninha senta, ela senta e arrebenta. A loirinha senta, ela senta. Como tá chegando o festão aí dos Galáticos? Ela senta. É em setembro de 2018. Ela quem toca, quem toca pra mim, fala! Super Bisaldi! Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Bora, meu parceiro, cobra! Perdoe, yeah. Perdoe, yeah. Perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti, yeah. Tirar o pé. O que? Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar. Bora chegar junto, família, senhor! Tirar o pé. Zombie, dá um chega lá. Banca dos Galáctios, já pediu, Marinho. Jogar no lixo tudo que passou. Doe seu amor para uma flor. Eu vou correr, é longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Chega junto, vamos pra cima, pra cima, pra cima, vai! Quer brigar, não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, e eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de dormir. Quem sabe canta. E dizer que eu te amo, e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Bora, Gabi! E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. E agora, vai! E quando sai, é só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. Fui um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. E agora? Quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. É pra começar. Vou tirar o pé. Opa! Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Fala pra mim, vai. Vou tirar o pé dessa relação. E agora? Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho, pianinho, pianinho. Toma mais uma. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Do Brasil, vem todo mundo chegando pra curtir essa grande festa, meu irmão. Tudo. Você sabe canta, vai, Cleison. DJ Cleison tá salamando por aqui também. Ele vai cantar essa daqui pra ficar bonito, assim, garoto, vai! Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. E agora? O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Meus mal falados, também tá todo mundo aqui com a gente. Mas aconteceu, e eu estou apaixonada por você. Canta pra mim pra ficar bonito. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Tudo bem. Vamos lá. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudo. Tudo. Tudo. no pianinho, no pianinho, no pianinho, deixa no pianinho, vai. É pra galera, chega uma super bis, garoto! Esconder. Fala pra mim, vai. Pra meu parceiro placa. Tô pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Opa! Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. E minha cama também faz muito frio. No ataque sonoro dizer tudo que eu sinto por você. Alessandro Duarte e o DJ Tapó. Esse som bate forte em mim, junto com Salomão na direção e a equipe Barão Vermelho. Vou amar você. É tudo no pianinho, pianinho, pianinho, pianinho, pianinho. Bota pra cima, bota pra cima. Minha super, super Bisaldi. Ei, tu tá reclamando de quê, menina? Tá reclamando de quê? De quê? De quê? De quê? De quê? Fala pra mim, vai! Fala pra mim, vai! DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Pierinho, Pierinho, Pierinho, Pierinho, vai! Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo. Siente el magnetismo. Tu cadera es la mía. Eso sí. O Guaraná da Amazônia, 100% natural. Aí da Neia, a barraca aí na frente, viu gente? O Guaraná da Amazônia, sucesso, gostoso pra caramba. Sigue bailando, que passou, te traje. Se te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Se ve bonita. Meu parceiro Bagalhá e a sua primeira dama. Já tá aqui com a gente, Belo Boni. Piani, Piani, Piani. Deixa no pianinho, deixa no pianinho. Pianinho, pianinho, pianinho, pianinho, pianinho. Bola pra cima. Gosto do pianinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Bota pra cima, senhor. Galera, vem chegando. Vem chegando. Rony Brasil, vou detonando. Pra cima, senhor. DJ Rony Pressão. Como é que é? Ai piranha, ai piranha, te agache mamá, mamá, te agache mamá, mamá. Ai piranha, ai piranha, te agache mamá, mamá, te agache mamá, mamá. Que saudade da minha ex. Por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Que saudade da minha ex. Por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar. Vou pro baile só de saia, na intenção de dar. Hoje eu vou botar pra ferver, ninguém vai me segurar. Não me tá chegando o festival do Carvão! Dia 10 de dezembro! Mais uma organização do meu parceiro André, também o Marica! E o craque, tá todo mundo aqui com a gente! Piranha bem safada, vem piranha bem safada! Vem piranha, piranha bem safada, vem piranha bem safada! Don't you struggle when you get over. pressão. João Boaçu, tá todo mundo aqui presente com a gente. Bora, melhor Super Beat, vai dentro do mais uma! Sucesso, sucesso! É sucesso! Dá você com o Cid Botão! Como é que é? Pra cima! Pra cima! Quem sabe o caqueado? Festival da Mandioca pra cima, garoto! Moça, DJ Pernambuco, essa não tem tu, garota. Ela que bola, que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. Bomba! Eu vou bombar, mas então joga essa puta que toma. Tá passando coquinho aí dos mal falados. Equipe, os galácticos. Equipe os Galácticos do Areal! WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que... Tô não, bicho, tô não, bicho, tô não, bicho, tô não, bicho. Pra cima, garoto! Super Bis, saúde! Super Bis, saúde! A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro de Jackson, que bate saudade a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou, e ela vai se... Então senta, vai. Então joga, então joga. Joga, joga. Então joga o popô na pista. Então joga, então joga. Vai, mozão, joga o popô na pista. Placa do Salvador de amanhã, né? Sabendo. Vai ser daqui 5 horas da manhã. Olha, meus mal falados, como é que é? E aí, Junior Santorini? A música tá vendendo mais do que água mineral, viado. Eita, pra ser da Super Bicho, meu irmão! Hoje quem for podre que se quebra, não tô bem-vindo, velho! Bota no 12, bota no 12. Ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Theo e o Betinho Playboy. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega Xandão de pressão. Whisky Blue e Lego. Hoje eu vou pro crocodilo. hoje eu quero diversão, hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar, Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. E agora? Olha, Cleo mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Troquei. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Vai não, meu irmão. Vai até o 10. Aqui é tudão, aqui é pressão. Vai até o 10. Toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, toma, toma. Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão. Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri. Parceiro Carapachou e a sua primeira dama do estúdio, Chego Dedo da Beleza Feminina, aí Terra Alta, junto com o amigo Louro, aí de Vista Alegre, tá todo mundo junto e misturado aqui com a gente. Carapachou, essa parceira da Super Bis, meu irmão. Cê! Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com a tapinha na potranca do tutum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com a tapinha na potranca do tutum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vamos lá! Sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Que pessoal mal falado, um abraço que do Rony Bração. Balance, Uri, chama de... Se a galera tá chegando, tá com o cílio de botão. Com a tapinha na potranca do tutum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Chega pra entrar em ação. Lhes apresento agora o DJ que é show. É sensação, é contagiante. É DJ Rony Pressão. Arrebenta, meu DJ. Então vamos tocando pra família hoje aqui no Areal.